3895 para Guarulhos, quanto cópia? Autorizado nível de voo 340, vendo peso 160, posso conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, voo bridge. Controle 120 decima 8 e transponder 5140. Mike Juliette Romeu, autorizado. A linha ainda com a pista 17, vento 070 graus 099. Pro 395, desvimento correto, pode pronto para posicionamento. Estabilizando o localizador. Autorizado em LS, vai tomar atualizado com o SF 6740. Para o Dubai 3, a Wangada vai, né? Hotel, autorizado tarde, depois para ingresso, parte principal. Para. Tipo 728, autorizado táxi, via... Taxi Índia Alfa, ponto de espera da 10, chame torre. 118 decimal 95, quem negar 10 no 9, boa viagem. Controle Salvador, muito boa tarde, é o papapá, Mike Gillette Chamel. Ingresso no pátio principal, fazer táxi até a Lima. Na Lima vai chamar torre, frequência 118 decimal 95 para prosseguir até a Baeté. Mais 8, mais 5, Mike Jurek com eu. Autorizado para o CIA, senhora? Mike Jurek Romeu, autorizado para o CIA. Autorizado, Romeu. Tomai Quebec para Cairu, mil pés, igualdade 17, curva direita, corredor axé, sentido mil pés, controle 120 decima 8, acione 0161. Quebec, poderia comprar pessoas a bordo? Chame torre frequência 18 decimal 95, Vitor Mike Quebec. Chame 121 decimal 9. Torre Web 5722, bom dia. Ponto de espera 10 próximo. Tab 5728, bom dia. Autorizado a linha decola pista 10, vento 060 graus 049. Entra linha decola 10, 5728. O AB 6721, autorizado em TAP. TAP 6721, é 150. Reporte. Chama que vai fazer o cruzamento, está autorizado, Mike, para o Vitor Tchai Hotel. Chama Salvador. Boa tarde, Web 76740, Baixada Travada Visual com a 10. Web 76740, continua aproximação, o ano que está livre, ajuste no 019. Sente, na escuta do livre pouso, 6740. 3895, na escuta do solo. Web 5728, condições de decolagem imediata? Até mais de decolagem imediata. Chame 121 decimal 9 quando pronto para o push. Cruzeiro Hotel, autorizado o cruzamento da pista no 735, a minha escuta até o caixa dos motores. Sete quatro zero, autorizado pouso, pistão no zero, vento 0,80 graus, 079. Vire pouso, 5728, contato radar, saída PUCA, suba e mantém a nível de voo 350. 350 na saída PUCA, autorizaria a prova de PUCA ou JAPA da presente? Autorizado PUCA, web 5728. Vai voar PUCA 5728, treinado. Linha 740, no solo 10, livre direita, solo 1219. 29, chama. Solo web 5, 6740, livro. 6740, tá com o Juliette, Alfa Juliette, botão 05. Alfa Juliette 05. Salvador, muito boa tarde, hoje é 62 no 3, informação Quebec para a cópia. Tenha, né? 62 no 3, ciente, 360 para Galeão, aguarde cópia número 2. Aguardando possível saída? Saída da El. Da El. Azul 4463 para Ideal, 160 para cópia. Azul Azul 4463, Parilhéus, autorizado nível de voo no 60, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, voo em direto de Elos. Controle no 20.8, transponder 5135. Azul 4463, procedimento correto, posto pronto para concessionamento. O CNE 6213, Galeão 360, ponto cópia. Afirmativa, 360, ponto cópia, o 6213. O CNE 6213 para o Galeão, autorizado 360, via UPSU 10. Decola da Fusca 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge, controle no 20.8, transponde 5130. Quer cancelar agora? Aqui. Juliette, Tango, Zulu, ciente, plano de voo modificado 15114, suba para o nível de voo 085. Passando 060 para 050, 6721. Web 6721, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 018, autorizado final ILS, X-Ray e reposto estabilizado no localizador. Sete para 2000 após estar autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, né? 721. Mike, bravo, Oscar, prossiga. Registro na reporte para táxi do Quebec. E o responder. 6254 Rio de Janeiro, 360, aguarde cópia. Então, 3216, sendo identificação, autorizada a chegada a Mari, disponível de voo 050. 5728, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Vitor Macbeck, autorizado táxi. Tem cabeceiro no 7, repete a linha de pronto, cabeceiro no 7, Vitor Macbeck. Pode ir, pode ser da Oscar. 254 Rio de Janeiro, pronto cópia? Pronto cópia. Sané 254 para Rio de Janeiro, autorizado 360, via UPS 10, após conforme a rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bride. Controle 120.8 e transponder 5151. Sinal 24, corrigimento correto, postando para posicionamento. Serra Bravo, chamou o solo. Uniforme, poderia confirmar a distância em milhas de Salvador e a radial? Deixa, aguarde cópia. Serra d'Ango, decola da 17. Confirme. Poderia confirmar o ponto que se encontra? Ciente, protocópia para Serra Novembro, Eco Uniforme. Serra Tango para Serra Novembro, Eco Uniforme 095, decola da 17, curva esquerda, corredor forte, controle 120, decima 8, transponder 5126. É que é autorizado decolagem e extensão no 7, vento 090 graus, 109. Forte 6 mil pés, curva esquerda após a decolagem. Já de Serra Tango. Planejamento correto, poderia comprar pessoas a bordo? Ciente. Para acionamento, chame 2, frequência 1, no 8, decimal 95. Desde bom, 672 anos. Negativo, aguarde autorização para pouso web 6721. Aguardando, tipo. Posição 01, no azul, livre para o sinal repostáxi. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 089. Repouso, Mercedes 2 anos. São 3, funcionamento. Posição 03, aguarde para o push, nós temos agora uma aeronave iniciando no gate 01, iniciando a 6213. Guardando, 6213. Controle do São Salvador com aquele cordial bom. Boa tarde, Papatango, Vitor Mike Quebec. Papatango, Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais no corredor até a reposta de Farol da Barra. Passaremos Farol da Barra, Mike Quebec. Possibilidade de acender para o 2500? Vitor Mike Quebec, mantenha no 1000 pés, aeronave na aproximação. Gente, vai manter 1000. Boa tarde, prossiga. 103 para Recife, 090, pronto cópia. Para Recife, autorizado 090, decolada pistão no 0, primeira curva esquerda, saída Conde. Controle 120, decima 8, transponder 0271 no rumo a 03. Rumba 03, procedimento correto, respondendo para o questionamento, ratificando o Viagolfo 677, ferrovia. Procedimento correto, respondendo para questionar Rumba 03. Confirme, pronto, acionando para acionar. Livre acionar para ataque, se chame torre frequência 1 no 8, decimal 95, Rumba 03. Agora o 6741, boa tarde. Abre 6741, táxi via Alfa, repórter da Juliette. 641 está na posição 5 para Guarulhos, 340, autorização na escuta. Abre 6741 para Guarulhos, 340, aguarde cópia. Na escuta. O WebJet 6721 livrou, está na posição. 6721, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 6721. Mil pés. Ajuste no 018. Apoie de TAP 2000 pés com 1018. 32 a menos. 6741 para Guarulhos 340, pronto cópia? Afirma, escuta. 9741 para Guarulhos, autorizado 340, Viana fez 16, após conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5145, F6741. Autorizado 340 Guarulhos, via Uppers 16 após conforme rota, decola a curva direita da El, Leda após Bridge, controle 208, transponder 5145, Webjet 6741. F6741, 5145, transponder, copiou? Afirmo, 5145. 6741, com o trajeto correto, pós pronto para posicionamento. Gente. Solo está 3895, a posição é 11 do pátio, pushback, acionamento. 3895, posição 11, no livre, puxa sinal, repostar. Faz vontade, 3895. Chame Ilhéus na frequência 1201. Vai manter. Solo azul. Azul 4, 3, 8, 9, 2 horas. Azul 4463, autorizado táxi, via Índia, Alfa no ponto de espera da 10, Chame Torre, 1 no 8, decimal 95, que é legal, 10 no 8, boa viagem. F6721 vai ingressar no, na Juliette, atentando para o tráfego da Azul que vai para o ponto de espera, pois ingresso no 2004 Web 6721. Você está guardando a aeronave da Azul que logo ponto de espera, ingressa no pátio Foguete 4. Solo, após o ingresso do Web no 4, Oceané 6213, pode adiantar o pushback? Oceané 6213 autorizado após a passagem do Web, essa retaguarda para ingressar no pátio 04. No portão 04, precisado de puxar sinal, repostar. 6213, tá. 076, visual, solicitador, viu? Vem para o controle. Azul 4076, visual, solicitador, viu? Pede lá em dois. Azul 4076, ciente, mantenha os sinais, tá? Desça para 3.000 pés, ajuste no 018. 3.018. Após o ingresso do Web, condições de iniciar de imediato, puxa. Afirmativo. Então, após o ingresso da Web, no 204, iniciar de imediato, puxa o Web, CNM 6213. 6213. Uma 03, prosseguiu. Uma 03, livre assinado, pode para táxi, está pronto para táxi? Autorizado táxi, atende, são hotel, repórter para cruzamento da pista. Porto Salvador, azul 4463, pronto, ponto espera para cruzar no hotel. Azul 4463, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 100 graus, 139. Decola, 4463. Mike Bravo Oscar, reporte na rotatória, visual com campo. Dois no meio, reporte estabilizando no localizador. E no momento estabilizando o localizador. Localizador visual, tá? 3216. Tá, 3216, confere a final, chame torre 11895. 1895, obrigado. Tá, 503, mantém a posição. 503, mantém a posição, faça o check no rádio. Táxi da 3895, 114, 4 horas, autonomia, alterna Galeão. Então, 395, autorizando o táxi até o través do kit 06. Sim, a gente vai até o través da, do kit 06, está 3895. Uma 03, autorizado cruzamento de imediato, dano 0. Salvador, bom dia, boa tarde. 32 no meio, estabilizado, visual, cabeceira 1-0. 32 no meio, continua aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0 no 8. Continue a guarda, 32 no meio. Juliette Sertão, prossiga. Livre, só não repete para táxi, Juliette Sertão. Azul 4463, decolado 29, controlando 20.8. 208, obrigado. Uma 03 para táxi solo em 121, décima 9. Autorizado táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre, 118, decimal 95, quem negar 108, boa viagem. 108, livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera 18, decimal 95, Xanair 6213, até a volta. Então, 395, autorizado prosseguir com táxi, via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera, chame Torre, frequência 118, decimal 95, quem negar 108, número 2 para decolagem. A gente vai até o ponto de espera, 1895, seguindo a linha contra a 329. Você é a linha 6254, correndo com a equipe de solo, que após a passagem do R2 da TAM na sua retaguarda, livre e puxa essa marca de táxi. Chegou após o TAM na sua retaguarda, eu puxo 6254 e porta atrás. 1-03, prossiga. 1-03, autorizado táxi, você pode parar ingresso no pátio principal. 03. Oceania 6254. Mantenha a posição, aguarde um instante para iniciar o push. Ok, aguarde um instante, Oceania 6254. Mantenha posição, 6254. Rumba 03, autorizado para seguir com táxi. Via Juliette, pátio principal. Índia Alfa no ponto de espera da 10, chame Torre, 118, decimal 95, quem negar 108, rumba 03. Torre Salvador, azul 4076, final da 10, visual. 0070, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando, azul 4076. 32, 1 no meia, no solo 32, livre direita, solo 121, décima 9. Ah, 32, 1 no meia. Puxa, né, 62, 1 no 3, ali, né, colo de imediato? Sempre. Cabe alinhar e manter a cabeceira 1 no 0, puxa, né, 62, 1 no 3. Ali, mantendo 1 no 0. 32, 1 no meia. Tá, 32, 1 no meia, táxi de Alfa, pode ser Juliette. Autorizada, decolagem não no zero, vento 120 graus, 129. Deve falar que o zero vai agilizar, né? Tá bravo, Mike Alfa, aguarde cópia. Oi, Salvador, bandido da 3895, de espera, dando zero, próximo decolagem. São 395, mantém por espera, bom dia. Bandeirante, puxa, porta 62, 4.